me faz flutuar. Seu cabelo loiro, pele de seda, como foi gostoso eu te encontrar. I like my life, you crazy for me, my baby.